A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. É com alegria que nós vamos retomar as nossas meditações, a nossa devocional. E hoje vamos trabalhar com mais um item de liderança cristã, fundamentado na. No livro, fundamentados no livro A Formação de um Líder, Princípios de Liderança Espiritual. O autor é Leroy Ames e a editora é Mundo Cristão. Nós estamos falando sobre o terceiro capítulo. O autor começa, queridos, com a apresentação de Daniel e os seus amigos, e deixando uma pergunta: por que será que Deus escolheu justamente esse grupo de quatro rapazes? E em particular Daniel, como líder deles, para ocupar uma posição estratégica na Babilônia e fazer diferença na sua geração. Eles pertenciam a um pequeno grupo de judeus que foi levado para a Babilônia, mas esse pequeno grupo não era do meio do povo exatamente, mas eram jovens mais preparados. Eles pertenciam a um pequeno grupo designado pelo rei para aprender a linguagem, a literatura dos babilônios, você vê isso em Daniel 1:4. Eles eram jovens sem nenhum defeito, o rei procurava isso, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, olha só, instruídos em toda sabedoria, então era um grupo extremamente seleto. Doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem, para trabalharem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. A ideia era formar esses jovens para que depois eles multiplicassem a cultura dos caldeus. Mas, na verdade, quem influenciou a vida de Nabucodonosor e dos babilônios foram eles, tanto os amigos de Daniel como o próprio Daniel. Não vou entrar em toda a história agora, mas você pode conferir no livro de Daniel. Deus levantou apenas um deles, irmãos, irmãs, para uma posição de maior liderança espiritual. E a questão do autor é: por quê? E a resposta ele apresenta por causa de certas qualidades básicas na vida interior desse homem. E nós vamos falar então sobre essas três qualidades básicas na vida de Daniel, dos seus companheiros também, mas particularmente Daniel. A primeira delas é pureza. Pureza de vida. Deus, queridos, fez no início da criação, na aurora da criação, ele separou a luz das trevas. E esse ato simboliza uma grande verdade espiritual. Ou seja, ou você está de um lado, ou você está de outro lado. Ou você está do lado da luz, ou está do lado das trevas. O apóstolo Paulo, falando sobre esse tema, lá no Novo Testamento, ele diz: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? A idolatria? Porque nós somos santuário, irmãos e irmãs, do Deus vivente. Você que é líder, preste bastante atenção. Essa ministração é dedicada exclusivamente, ou prioritariamente, melhor colocando, não exclusivamente, é para todos os irmãos, mas prioritariamente para você. Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Segunda Epístola de Coríntios, no capítulo 6, do versículo 14 a 16. Portanto, é necessário decidir de que lado nós vamos ficar. Temos que escolher. Viver de um lado ou de outro. Não é possível servir a dois senhores, como nos disse também o Senhor Jesus no Evangelho. Isso serve para toda a liderança. Quando Paulo escreve a Timóteo, por exemplo, e ele fala dos bispos, ele diz: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Eu não vou entrar hoje na crítica da liderança que tem marcado o Evangelho nas últimas décadas. Não vou entrar nisso. Mas só vou deixar para você. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Não possa ser repreendido por nada. Ele deve ser esposo de uma só mulher. Preste atenção, esposo de uma só mulher. Sua atenção toda deve estar devotada a essa mulher, a sua esposa. E como, desde a época do Antigo Testamento, nós, líderes, temos sido atacados nessa área, tentados nessa área, mas o Senhor é poderoso para nos instruir, nos repreender, nos corrigir, nos transformar e nos fazer andar exatamente no caminho que ele deseja. Ou andamos nesse caminho, ou a nossa vida em ministério não prosperará. O bispo deve ser temperante, deve ser equilibrado, deve ser sóbrio, deve ser modesto. Interessante pensar nessa palavra, modéstia. Se você pensar hoje em grandes líderes de grandes denominações, com seus grandes patrimônios, e a sua falta de solidariedade com o próprio povo da sua denominação empobrecida, mas o bispo era chamado a ser modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Então nós precisamos tomar uma posição de que lado nós vamos ficar. Qual é a opção que nós vamos fazer? Que tipo de evangelho nós vamos adotar como parâmetro para as nossas vidas? Se é esse evangelho fácil, largo, de caminho largo, que tem levado milhões de pessoas à cegueira espiritual e são cegos guiando cegos, ou se nós vamos andar segundo a palavra do Senhor. Eu e você, queridos, precisamos fazer essa escolha. Precisamos fazer mais. A tendência do ser humano é se impressionar com a aparência. Lembrem do caso de Samuel. Eu e você tendemos a avaliar as pessoas superficialmente, apenas pelo que vemos, mas Deus olha a pureza interior. Quando Samuel tinha que escolher o futuro rei de Israel, Deus o alertou que ele estava interessado na vida interior de um jovem que seria o rei de Israel. Quando rejeitou o rei Saul e escolheu o seu sucessor, ele disse a Samuel: não atente para sua aparência, nem para sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Nós temos que estar alicerçados nisso, olhar a pureza interior, a pureza do coração. Assim também é com a nossa vida. Se o líder cristão tenta vender uma imagem exterior sem consistência interior, ou seja, ele é só uma aparência externa, mas interiormente não passa de um sepulcro caiado, sem consistência de vida cristã, sem ser uma nova pessoa, como ouvi numa mensagem ontem, sem ser uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Sem consistência interior de pureza e de santidade diante de Deus, pode ter certeza, um dia uma prova revelará seu verdadeiro caráter e natureza. Assim sendo, o líder precisa viver uma vida pura. Isso não está aqui no livro, mas para que nós mantenhamos a pureza pessoal, no meu material de discipulado eu escrevi: a primeira maneira de manter a pureza pessoal é não pecar. Nós temos que buscar uma vida de santidade, uma vida sem pecado. A segunda maneira de manter a pureza pessoal é, se pecar, caso aconteça esse acidente, nós temos que confessar o pecado. Confessar o pecado que é conhecido por nós, e temos que ir além. Temos que confessar até os pecados ocultos que estão lá, o que nós chamamos hoje de inconsciente, hoje já um século, né? um século que nós já estamos cônscios de que há coisas no nosso inconsciente que acabam nos movendo. E nós precisamos confessar e dizer: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelos teus caminhos eternos, como diz o Salmo 139. Temos que confessar os pecados conhecidos, os pecados ocultos, eu diria até os pecados involuntários, como nos mostra o Pentateuco, a Torá. Então, o que nós precisamos é de pureza pessoal. Líder, você está sendo chamado por Deus, você está sendo levantado por Deus, onde você estiver. Onde você estiver, na denominação a qual você pertencer, você está sendo chamado por Deus, mas é preciso manter uma atitude semelhante à de Daniel. Não se contaminar com a cultura dos babilônios. Rejeitar a comida, como disse, não posso entrar e nos mínimos detalhes, mas rejeitar a comida naquele momento para Daniel e pedir uma comida especial era uma forma de resistência à cultura, de dizer: eu sou do Deus vivo, eu escolhi um lado, eu pertenço ao Deus de Israel, eu não pertenço a esse modo de vida. E Deus o honrou, ele se tornou o principal governante depois de Nabucodonosor. E Deus o abençoou poderosamente, e Deus vai te abençoar poderosamente, mas você vai ter que escolher um lado. Sofreu as lutas e as perseguições de quem faz essa escolha. Sim, sofreu. E nós sofreremos também. Jesus, que era o Filho de Deus, que é o Filho de Deus, sofreu porque nós não sofreremos. Então, o líder cuja vida é separada para o Senhor, ele tem um impacto poderoso no mundo ao redor. Não pense que você está passando desapercebido, não. As pessoas estão observando você e você está impactando o mundo ao redor. Elas estão só observando, só observando, só observando. E um dia isso, essa observação será um instrumento para a salvação da vida delas, poderá ser um instrumento para a salvação por causa do seu testemunho, do impacto da vida que você está vivendo e que vai acabar gerando nessa pessoa um desejo de ser assim também, ou então elas estão observando e, por causa do coração endurecido, por causa da obra do maligno, você será perseguido. Mas pode ter certeza, você está sendo observado. Deus prometeu mostrar-se aos outros através do líder, através dos líderes. Ele se mostrou na Babilônia através de Daniel, usando os nomes babilônios agora, babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abidnego também. Ele resolveu se revelar através da demonstração do tipo de vida que os seus líderes viviam. Vindicarei a santidade do grande nome, do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações, elas saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Ezequiel capítulo 36, versículo 23. Então, guarde isso, líder. Você está sendo observado e o seu testemunho, ele servirá para a conversão de pessoas. Ele poderá servir para a conversão de pessoas ou até para o endurecimento do coração delas, porque ninguém passará em branco diante do seu testemunho. Nós temos que ter clareza sobre isso e ter princípios claros de vida, viver em transparência, discernir o que é certo e errado e viver segundo aquilo que é certo e rejeitar aquilo que é errado. Algumas dicas que o autor faz nesse particular sobre certo e errado. A primeira dica que ele dá é: isso que você pretende fazer é útil? Porque a Bíblia diz: todas as coisas me são lícitas. O pessoal foge desse versículo, né? Mas eu não quero fugir, porque está na palavra. Todas as coisas me são lícitas. Aqui é para todo mundo que gosta desse evangelho da proibição. Não, todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas me são permitidas. Vírgula. Tem uma sequência. Mas nem tudo me convém. Nem tudo é benéfico. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, você é livre para fazer todas as coisas, mas a pergunta é: isso é útil para o seu crescimento espiritual? Isso é útil para o desenvolvimento espiritual da sua família? Ou mesmo emocional da sua família? Isso é útil para o desenvolvimento e crescimento da igreja? Isso é útil para o seu testemunho perante a sociedade? Então, essa é uma dica para você discernir o que é certo e errado que o autor nos apresenta. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Mas não esqueça, todas as coisas te são lícitas, mas nem tudo te convém. Todas as coisas te são lícitas, mas você não deve se deixar dominar por nenhuma delas. Por muitas vezes, muitos pecados que os homens e as mulheres de Deus cometeram ao longo da história foi porque fizeram aquilo que não era útil. Ou seja, e eu me incluo nisso, se deixaram dominar por coisas que não eram certas, por coisas que eram erradas. E aí o Senhor vai pôr a mão, e ele põe a mão. Enquanto eu calei o meu pecado, a tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor chegou ao fim. O seu vigor espiritual vai chegando ao fim. Você vai enfraquecendo, enfraquecendo, enfraquecendo espiritualmente, emocionalmente, até fisicamente, até materialmente, até que você se arrependa, não tome a forma desse mundo, não se amolde segundo os valores desse mundo, daquilo que é errado, se arrependa, demonstre frutos de arrependimento e volte para o caminho. A segunda colocação que ele faz é: isso me domina, dando sequência, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isso me domina, ou seja, isso me escraviza. 1 Coríntios 6, versículo 12, como nós mencionamos. Ora, se isso está te dominando, se isso está te escravizando, isso deve ser quebrado. Isso deve ser abandonado. Se você está se sendo encarcerado por isso, então você tem que abandonar isso. Porque você conhecerá a verdade, que é Jesus, você conhece. Estamos falando com líderes. Você conhece a verdade, que é Jesus, e a verdade te liberta. A verdade te libertará. Então, se tem alguma coisa que hoje te escraviza interiormente ou exteriormente, abandone isso que te escraviza. Pode ser cigarro, pode ser bebida, pode ser droga, pode ser jogos, pode ser vício. Eu estou falando de coisas externas, né? Mas tendências de pensamento extremamente negativas, tendências de pensamento de derrota, sentimento de que a vida não vale a pena, sentimento de que você deve abrir mão da sua vida, até alguns chegam a pensar e a praticar esse ato e dão cabo de sua vida, se matam, coisas interiores, baixa estima. Se alguma coisa te escraviza, abandone isso agora, em nome de Jesus, líder. Você tem que ser irrepreensível. A primeira pergunta é: o que você está desejando ou pretendendo ser ou fazer é útil? A segunda: isso te domina? Isso te escraviza? Porque se domina e escraviza, então não vem da parte do Senhor. Em terceiro lugar, o autor nos apresenta: isso faz os outros tropeçar? Porque há coisas que para nós, o apóstolo Paulo é muito claro nisso, há coisas que para nós não são tão significativas. Principalmente no conflito, para traduzir para você, entre na igreja primitiva, entre aqueles de tendência extremamente judaizante, que queria, que desejava que todos os convertidos se tornassem exatamente guardadores das mesmas regras que o judaísmo impunha para os judeus e os não israelitas. É nesse contexto que Paulo vai trabalhar essa questão. Há coisas que para nós não são tão significativas. E que não, para Deus também não são. Mas, se isso faz um outro irmão tropeçar, e desse modo, pecando contra os irmãos, acaba golpeando a consciência fraca deles, é contra Cristo que nós estamos pecando. Por isso, se uma comida serve de escândalo ao meu irmão, no dia que você receber esse irmão, você não vai comer. Ah, então eu vou ter duas vidas? Não, você não vai ter duas vidas. Você vai ter uma só. Só que aquele irmão se escandaliza por causa de um detalhe na comida que é absolutamente insignificante para Deus, é absolutamente insignificante para você. Que não há restrição mais nenhuma na palavra, que não há nada que impeça você, mas para aquele irmão é extremamente pecaminoso. Então, eu me lembro quando éramos jovens e tínhamos um conjunto chamado Nova Aliança, e nós íamos cantar numa igreja, nessa época era de uma igreja tradicional, a igreja metodista, histórica, vamos chamar assim, melhor. E nós íamos cantar, por exemplo, numa igreja pentecostal. A recomendação da nossa liderança é para que as nossas vestes fossem adequadas àquilo que os irmãos lá na igreja pentecostal que nós íamos cantar vestem também. Não é porque nós éramos de duas faces, Mas é porque para eles, se nós chegássemos lá com a calça comprida, poderia, ou as moças de calça comprida, de jeans, isso poderia causar um escândalo. Então, naquele dia, nós procurávamos evitar esse tipo de coisa. Se a comida serve de escândalo ao seu irmão, não coma mais. Paulo chega a radicalizar em 1 Coríntios 8. Se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Paulo chega a dizer, nunca mais. Mas o contexto era muito específico aqui. Minha atitude levará outros a abandonar a fé? Talvez eu possa lidar com isso. Mas outros não serão afetados ao me ver fazendo isso. Eles terão problemas. Minhas ações os levarão a uma situação difícil, de escândalo, de constrangimento, por causa da mente, da formação deles. Nenhum homem é uma ilha, nenhuma mulher é uma ilha, um ser humano não é uma ilha. O que eu faço é visto e algumas vezes é copiado por outros. Eu posso ser o único exemplo de um cristão que alguém tem. Assim sendo, devo pensar nos outros quando tomo decisões sobre minhas atividades. Eu não estou discordando do texto de Paulo, porque ele estava num contexto em que isso era obrigado, porque as comunidades eram formadas basicamente por judeus, as primeiras igrejas que você vê no Novo Testamento, e depois chegavam os gentios. Então ele tem que falar isso. E a igreja de Coríntios, então, era um quiproquó. Então não diria nunca mais. Você que é de uma igreja tradicional vai deixar de usar uma determinada roupa que não seja escandalosa, mas uma determinada roupa porque um dia você foi cantar numa igreja que não aceita aquela roupa. Você não precisa usar esse nunca mais. E não precisa se sentir de duas faces, de modo algum. Mas se você quiser, nunca mais faça. O único perigo disso é que, o único não, o grande perigo disso é que aí as pessoas que têm uma mentalidade mais limitadora, restrita quanto a usos e costumes, vão acabar determinando como deve ser a igreja em todo o mundo, porque aí se 10 igrejas consideram escândalo determinado tipo de corte de cabelo, determinado tipo de roupa, então todas as outras serão obrigadas a se vestir dessa maneira. Então os irmãos estão entendendo como isso não deve ser uma regra geral. Isso pode ser um princípio específico para uma condição específica, para um contexto específico. De modo algum, estou contrariando o texto. Se eu vou estar em contato com alguém e isso vai escandalizá-lo, eu vou abrir mão. Eu não vou provocar o escândalo nele. Ponto. Agora, você vai ter que ter bom senso para discernir, ser temperante, como nós falamos dos bispos, né? Ser temperante para que isso não também te escravize e nós viremos uma comunidade de cristãos no mundo inteiro. Que todo mundo olha depois, por causa dessa meia dúzia ou 10 igrejas extremamente restritas, quanto a usos e costumes, olhem para nós e digam assim: olha, essas pessoas são absolutamente, né? Estão fora do contexto. E eu quero que você olhe para o exemplo maior, para ficar claro. O exemplo maior é Jesus. Jesus não procurava escandalizar ninguém. Ele não fazia nada para escandalizar ninguém, mas não tenha dúvida que ele escandalizou os judeus quando curava no sábado. Não tenha dúvida que ele escandalizou os judeus quando ele entrou na casa do publicano. Não tenha dúvida que ele escandalizou os judeus quando ele não atirou a pedra na prostituta. Então, agora eu posso dizer a você com segurança o nosso exemplo. Nós somos seguidores de Jesus. Paulo tinha que lidar com o plantio da igreja. Jesus estava nos dando o parâmetro perfeito, o espírito perfeito, porque ele é o espírito perfeito, o Deus perfeito, ele é a presença de Deus Pai nele, ele é o próprio Deus Filho, como filho do homem, e ele foi gerado pelo Deus Espírito, e não tenha dúvida que ele não deixou de fazer a obra que tinha que fazer, porque alguns de mente mais legalista iam ficar bravinhos porque ele curou no sábado, porque ele não atirou pedra na prostituta, porque ele foi comer na casa de Zaqueu. Não tenha dúvida disso. É só você olhar todos os textos. Ele causou escândalo. Ele causou escândalo nos legalistas. Então, o nosso parâmetro maior é Jesus. Agora, tudo que pudermos fazer, eu quero recomendar a você, líder, e quando você estiver diante dos seus liderados, tudo que você puder fazer para não escandalizar alguém ou uma igreja que você vai visitar, uma comunidade de irmãos ou no seu trabalho, tudo, tudo que você puder fazer para não escandalizar, tudo é bênção, para que ele não venha tropeçar por causa de uma coisa tão insignificante para nós, tão insignificante para Deus, que preferiu curar no sábado a deixar o homem cego, que preferiu não atirar a pedra na prostituta e dizer: vai e não peques mais. Que preferiu comer na casa de Zaqueu e ver a conversão dele do que ficar: nossa, entrou na casa do cobrador de impostos que tirava mais impostos das pessoas. Então, Jesus fez tudo o que ele podia fazer para não causar escândalo, mas algumas coisas acabarão sendo inevitáveis. Agora, o nosso princípio como liderança deve ser: tudo que eu puder fazer, eu vou fazer. Talvez algumas irmãs hoje, de cabelo menor, mais curto, vamos chamar assim, sejam motivo de escândalo para quem estiver com o cabelo ali na região da cintura. Seja um motivo de escândalo. Bom, não é por isso que elas vão precisar fazer isso, queridos. Não é possível. Não é possível. Às vezes pela profissão, às vezes por uma condição física, às vezes por outras situações. A mesma coisa, a roupa. Então é bom que isso fique claro. Faça tudo que você puder fazer para não causar escândalo aos irmãos e irmãs. Os homens também Se para um irmão você comentar de, vamos dizer, o que eu me lembro agora, né? Comentar de esporte, comentar de futebol, e o irmão lá no lugar onde você trabalha, ele se escandaliza por causa disso. As pessoas deviam se escandalizar por ver tantos milhões de pessoas indo para o inferno, mas elas se escandalizam por essas coisas ainda. Procure não falar de esporte perto desse irmão. Agora, você será proibido de falar de esporte o resto da vida por causa disso? Claro que não. Claro que Deus não está pedindo isso. Claro que você está discernindo isso. Então é importante esse esclarecimento para líderes, para que nós saibamos lidar com a situação. A palavra é, e repetidamente é, faço tudo que eu posso fazer para não causar escândalo a ninguém. Ponto. Se alguma coisa causar, por causa do nosso jeito de ser, a gente vai orar para que Deus também trabalhe a vida deles, dos irmãos, das irmãs que têm uma vida absolutamente restrita. Algumas pessoas consideram, outro exemplo aqui, consideram ter computador em casa um pecado mortal porque diz que isso é mundano. Ora, você vai deixar de ter o computador em casa porque os irmãos acham que é mundano? Não são todos os irmãos, é uma minoria, mas tem gente espalhando isso, que o anticristo vai se manifestar através disso. Então, preste atenção. Eu estou sendo bem claro. Tudo que você puder, faça. Agora, o que for impossível, ore para que o Senhor também abra o coração deles, para que eles ganhem uma fé mais madura. Uma segunda característica de Daniel era a humildade. Daniel era um homem muito humilde e os seus companheiros também, além da pureza interior. A primeira é pureza interior. Nós temos que ter paz, e buscar a pureza interior. Falei de computador agora porque eu vi isso recentemente, mas eu me lembro na minha juventude que havia algumas igrejas que diziam que ter televisão também era pecaminoso. Isso nos anos 70, mais ou menos, 70, 80. Depois foram abrindo. Agora é o computador. Então, nós não podemos nos deixar ficar escravizados por essas questões. Temos que orar por esses irmãos para que o Senhor também os amadureça. Primeiro, pureza interior. Sem pureza interior, sem santidade, você nem se aproxima de Deus. Preste atenção. Sem santidade, você nem se aproxima. Ele não se aproxima de você. Porque quando você está em pecado, ele não se aproxima. Logo, a sua vida não será feliz e o seu ministério não será agradável a ele. Pode até ter resultado, viu? O pessoal fica muito impressionado com o resultado. E eu já falei e vou repetir: o resultado de Jesus ao final do seu ministério não é nada animador, né? Agora veja o que aconteceu após o seu ministério da crucificação, da ressurreição, ao longo de 2000 anos. Então, em segundo lugar, humildade. Outra característica vital ao considerar a vida interior de um líder é humildade. Nós precisamos de humildade. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes ele concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6. Então, nós precisamos de humildade na nossa vida pessoal, humildade real. Eu não estou falando de baixa estima. Tem gente que confunde humildade com baixa estima. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Humildade é reconhecimento de que Deus é soberano, santo, santo, santo, criador. Ele é o maior de todos. A ele toda honra, glória e louvor. E eu sou um servo dele. Baixa estima é um problema que você tem com sigo mesmo, com o ser que Deus criou. É um problema que você tem com Deus, porque foi Ele que te criou, e é um problema que você tem consigo, que ainda não se aceitou. E aí não dá para também nos aprofundarmos nisso, mas você precisa de ajuda pastoral, psicológica. Às vezes o problema é crônico. É medicamentoso e você precisa de um psiquiatra. Então nós precisamos entender um outro texto, Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é, e o que o Senhor pede de ti. Perdão. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com teu Deus. Ande humildemente com teu Deus. Como tudo mais nas Escrituras, irmãos, irmãs, líderes, o Senhor atenta a cada detalhe. Como tudo mais nas Escrituras, quando o Senhor procura nos amoldar a seus padrões, é visando o nosso próprio bem, não é para o nosso mal. Quando ele tenta nos corrigir, gerar em nós o molde de Jesus Cristo, é para o nosso próprio bem. O caminho para uma vida plena e feliz é tirar os olhos de nós mesmos, nos tirar do centro das nossas vidas e viver para os outros, para ele e para nós e para os outros, porque eu não vou poder amar o próximo se eu não amar a mim mesmo. Os líderes só prosperarão espiritualmente se caminharem com esse espírito. O orgulho é uma das principais ferramentas do diabo para manter os nossos olhos em nós mesmos o tempo todo e desviá-los dos outros. Ou seja, o orgulho é egocêntrico. Você no centro. Você no centro. Deus para o lado, Deus você joga de lado, o próximo você joga de lado, tudo mais você joga de lado. O orgulho te faz se manter no centro da sua vida. E o que Deus deseja é nos amoldar segundo o seu padrão. E qual é o padrão dele? Jesus Cristo. E ele teve um modelo de vida humilde. Em Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4, nada façais por partidarismo ou vanglória. Veja essa palavra etimologicamente. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Irmão, você está fazendo isso? Ou você está vivendo por partidarismo? Líder, não caia na cilada do partidarismo. Não caia na cilada da vanglória, mas viva em humildade, Considere os outros superiores a si mesmo. Isso não é baixa estima, tá bem? Você não está se considerando uma porcaria, de modo algum. Você está considerando que os outros Deus criou com um dom maravilhoso. Todos somos criados maravilhosamente por Deus. E você não está se considerando acima deles. É isso que o texto quer dizer. Considerando cada um, os outros superiores a si mesmo. Eu sou servo de todos. Quando eu considero o outro superior, eu estou, na verdade, tomando uma atitude diaconal. Eu estou tomando uma atitude de servo. Como eles são superiores, eu sou servo deles. Eu vivo para servi-los. Não é baixa estima. Você também é maravilhoso. Você também foi criado por Deus. E os outros vão olhar para você como superiores a eles mesmos. E se todos olharmos assim, uns para os outros, sabe o que vai acontecer? Não vai haver egocentrismo. Não vai haver egocentrismo. Vai haver uma comunidade de servos uns dos outros pelo amor. Sede servos uns dos outros pelo amor. Você está vivendo assim, líder? Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Ah, isso é meu. Querido, nada é seu. Tudo te foi emprestado por Deus. A sua vida foi emprestada por Deus. Você vai ter que devolvê-la. E quando você devolvê-la, você vai devolvê-la ou tendo multiplicado os dons e talentos, ou tendo enterrado os seus dons e talentos. Ninguém considere nada na sua vida como propriamente seu, senão cada qual considere o que é também cada qual o que é dos outros. Então isso é muito importante para a nossa vida como líder. Um exemplo claro do efeito corrosivo do orgulho é esse: destrói relacionamentos. Nós temos o exemplo de Uzias na Bíblia. Temos outros exemplos de pessoas que se ensoberbeceram, mas não vamos agora adentrar nisso. O rei Nabucodonosor, esse sim, porque o texto está trabalhando com Daniel, o rei Nabucodonosor caiu por causa disso. Quando, porém, o coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, ele foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Daniel capítulo 5, versículo 20. Por outro lado, Isaías retrata o tipo de pessoa usada por Deus. Quem é o tipo de pessoa usada por Deus, líder? Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é esse, o aflito, o abatido de espírito, que treme da minha palavra, treme diante da minha palavra. Isaías 66, 1 e 2. Ou seja, Deus olha é para aquele que se considera aflito e abatido. Volto a dizer, aqui não é por tristeza interior e nem baixa estima. Aflito e abatido no sentido de Deus é grande. E eu sou pobre. Deus é o Senhor de tudo e eu sou pobre. Eu preciso dele. Eu preciso dele. Sem ele, minha vida não vai adiante. Sem ele, nada posso, mas com ele, eu tudo posso. O autor cita Billy Graham aqui. Ouvi Billy Graham dizer em inúmeras ocasiões que ele dá toda a glória a Deus por qualquer coisa que venha a ser realizada através do seu ministério. E ele declara enfaticamente que se tocar ficar nessa glória estará morto. Um espírito soberbo, irmão, irmã, líder, portanto, é mortalmente perigoso. Um espírito soberbo é perigoso, pode levar à morte os líderes e os cristãos. Ele mata o seu relacionamento com Deus, sua eficiência para Deus, pois gera duas terríveis doenças na alma. A primeira é a ignorância. Ele gera ignorância em você. Você se acha o que não é. Se torna um ignorante. O orgulho torna a pessoa autossuficiente. Acha que é intocável. E fecha os seus olhos para as próprias necessidades, levando a ignorar bons conselhos e recomendações de outras pessoas. A primeira consequência do orgulho é a ignorância de não reconhecer que Deus é soberano, Deus é o Senhor e que você precisa dele. A segunda doença causada pelo orgulho é a insegurança. Na verdade, para Adler, o meu psicanalista preferido, que trabalha com o conceito da superioridade e da inferioridade, o orgulho já é uma consequência de um sentimento de inferioridade. Então, a segunda doença causada pelo orgulho é a insegurança. Líderes com olhos sobre si mesmos. Eles têm uma preocupação excessiva sobre o que os outros pensam sobre eles. Ora, o que os outros pensam sobre você, amigo, deixe para lá. Se você é líder mesmo, Deus me levantou pela sua graça e misericórdia como uma liderança desde a juventude. E eu nunca me preocupei, dentro do que acreditei, nunca, nunca, simplesmente nunca. Me preocupei com o que os outros pensavam. Em algumas vezes, em certas vezes acertei, em outras vezes errei, mas eu tinha uma postura. Eu não estava preocupado sobre o que os outros pensavam. Eu estava preocupado com o que Deus pensava e o que eu pensava sobre a palavra. Para ver se estava correto. E na medida que estava correto, Deus manteve e foi gerando santidade. E na medida que estava incorreto, Deus foi corrigindo. E está corrigindo. Ele não foi só, ele está corrigindo. Agora, essas pessoas que têm insegurança por causa do orgulho, elas estão constantemente vivendo para os outros, avaliando a si mesmo. E comparando a sua vida com a dos outros, para ver se elas são tão eficientes quanto os outros, tão resultadistas quanto aos outros, tão pragmáticas, se você preferir, quanto aos outros. Se elas terão tanto êxito como os outros. Líderes inseguros estão constantemente preocupados com que os outros pensam deles. Você não tem que ficar preocupado com isso. Senão, meu irmão, se você é pastor ou pastora, já era o seu pastorado. Se você ficar preocupado com o que todas as ovelhas pensam sobre você, já era o seu pastorado. Porque cada irmão da igreja tem uma maneira de enxergar como a igreja deve ser, no seu modo de ver. A igreja deve ser perfeita. Se você se pautar por querer agradar a todos os irmãos e todas as irmãs, isso vai mostrar uma insegurança e uma constante preocupação com o que os outros pensam deles. Os outros pensam de você, melhor dizendo. E isso vai levar você, sabe, fazer o quê? Você vai tentar impressionar as pessoas. Você vai tentar impressionar as pessoas com planos ambiciosos, com grandes programas, com feitos para provar que você pode fazer, que você tem capacidade, que você é capaz de retirar a sua igreja da inatividade. Meu querido, você não tem que viver para os outros. Aqui, preste atenção, no sentido da segurança. Nós temos que viver para os outros no sentido do serviço e do amor. Amar a Deus, amar a nós mesmos e amar ao próximo. Pastor, mas o texto diz: ama teu próximo como a ti mesmo. Então, como o texto diz: ama teu próximo como a ti mesmo, a referência para amar o próximo é o amor que você tem por si mesmo. Se você não tem amor por si, se você não se valoriza, você não vai conseguir valorizar os outros também. Você vai viver encarcerado, procurando tentar impressionar as pessoas com planos ambiciosos. Eu costumo dizer, o livro que saiu esse ano que faz o milagre a sua igreja ser a maior do mundo, a melhor, a que arrecada mais, a mais poderosa. E então nós temos a cada década um modelo do evangelho da moda. A cada década nós temos o evangelho da moda. Um grande líder que viveu a sua experiência com Deus, escreveu um testemunho, e aí as pessoas ficam tentando copiar esse testemunho. Irmão, irmã, Deus tem um plano específico para você. E é diferente do que ele tem para mim. Um outro extremo, é claro, é o medo do fracasso. Como você tenta impressionar as pessoas todo o tempo, você fica com medo de fracassar, dos irmãos te mandarem embora da igreja. E o medo do fracasso, o medo de perder, tira a vontade de vencer. Isso é uma frase popular, não é da Bíblia, não, mas é uma verdade assim, inquestionável. O medo de perder tira. Retira, inibe a vontade de vencer. Se você pegar grandes personalidades da política, da economia, das relações sociais, do esporte, da vida da igreja, você vai ver que as pessoas que foram tremendamente usadas por Deus não ficavam com medo do fracasso. Podem ter tido um momento. Podem ter tido dois momentos, podem ter tido no máximo três momentos, para usar um número bíblico aqui, mas eu quero dizer, não passou disso, sabe por quê? O medo do fracasso leva a uma espécie de paralisia. Eu, com medo de um plano dar errado na igreja, eu vou fazer só o arroz e feijão e não vou fazer mais nada. Nada, nada, para tentar não desagradar ninguém. Pronto, já desagradou um monte de gente. Na medida que você fez só arroz e feijão, você já desagradou. Sempre nós vamos desagradar algumas pessoas. Sempre. A questão é saber o que Deus quer de você. E o que você sente no seu interior, à luz da palavra do Senhor, sobre o propósito de Deus para a sua liderança. Essa é a questão. O que Deus deseja de você. O que Deus testemunha, testifica no seu espírito, o que Deus testifica no seu espírito, e o que você, à luz da palavra, sente como chamado ministerial e sente, então, como uma vocação, um chamado específico, um ministério específico. Para ajudar, eu cito aqui, né? Você tem esse testemunho da palavra? Maravilha! Você tem o testemunho interior do Espírito Santo? Glória a Deus! Você tem ouvido do Senhor essa palavra? Maravilha! Há quem testifique. Há pessoas que digam, olha, esse é o seu dom mesmo. Há muitos que testificam e digam: esse é o seu dom. Há muitos que testificavam sobre os homens de Deus na Bíblia e as mulheres de Deus na Bíblia. Não fique paralisado por medo. O medo paralisa. O medo paralisa. Há uma patologia chamada síndrome do pânico. Essa é de cunho psiquiátrico. Isso não é coisa do diabo, não. Essa é de cunho. Médico, né? Clínico, precisa de ajuda médica. E uma das coisas que ela gera é um sentimento de paralisia. Você se sente paralisado. Então, não viva paralisado, meu irmão. Como um líder, você deve manter esse espírito firme diante do Senhor. Perguntar para ele: Senhor, qual é a tua vontade? Que seja feita a tua vontade e não a minha. Há muitas coisas envolvidas nisso, irmão, irmã. É claro que há muitas coisas, muitas vidas. E uma delas, ou duas, ou três, vão se destacar na sua vida porque é o seu ministério. Você precisa caminhar humildemente diante de Deus. Um líder precisa viver uma vida de genuína humildade e louvor a Deus. A terceira e última característica de Daniel nesse treinamento de liderança é a fé. A terceira característica vital na vida interior de um líder é a fé. A Bíblia diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Só isso aqui já basta. O justo viverá pela fé. Primeiro, fé significa crer que Deus proverá. Repita isso aí na sua casa. Fé significa crer que Deus proverá. Jeová Jirê, ou Javé Jirê, Deus proverá para você em todas as áreas, em todas as áreas da sua vida. E o meu Deus, segundo a riqueza da sua glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Filipenses 4:19. Fé também significa crer que o que fizermos para Deus prosperará. Você tem que ter essa certeza, líder. Eu vou fazer segundo aquilo que Deus está me mandando e isso dará fruto. Não se preocupe só com fruto para uma semana, para um mês, para 6 meses. Um dos maiores problemas da igreja contemporânea, da igreja até carismática, sincera, hoje, é ter adotado um modelo. E esse modelo é um modelo de multiplicação, onde se ganha muita gente. Mas esse modelo que se ganha muita gente impressiona muita gente. Impressiona muito, muito. Impressiona muitos líderes. Só que consolida quase nada. Discipula praticamente zero no modelo de discipulado de Jesus. E depois o envio é esse desastre que nós estamos vendo. Não salga a terra, não é luz do mundo. Então, fé significa crer que o que nós fizermos para Deus vai prosperar. Não importa quanto tempo essa semente vai demorar para brotar, para crescer, para a árvore se firmar, ela vai prosperar. O ministério de Jesus está prosperando há 2.000 anos. Muito embora, na hora do final do seu ministério, Parecesse até para quem foi assistir, os judeus que foram assistir a sua morte e os romanos que o crucificaram, olhar e falará: acabou, né? Tem ninguém aqui? Acabou. Mas não. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Salmo 1, 3. Isso aconteceu com Jesus. Foi uma árvore plantada junto à corrente de águas da vida, corrente de águas do Espírito, corrente de águas da palavra de Deus, que no devido tempo deu o seu fruto e a folhagem não murcha. Você precisa de fé. Sem fé não tem liderança. Para ser líder, você precisa crer. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, meu querido líder, minha querida líder. Ele não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra. O Senhor é a tua direita. Salmo 121, de 3 a 5. Fé também significa crer que Deus é absolutamente confiável. Confia em Deus. Confie em Deus. Confie em Deus. E essa densa nuvem passará, essa tempestade passará. Confie em Deus nas horas mais duras e você vai ver que as lutas mais difíceis, elas passarão. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. Além de descansar nas promessas e na proteção e na confiabilidade de Deus, podemos observar outro facho de luz resplandecendo do caráter de Deus. Qual é, pastor? O poder. Creia no poder de Deus. Deus é todo poderoso. Ele não tem algum poder. Ele é o Deus todo poderoso. Ele é o Deus todo poderoso. O El Shaddai. E como Ele é o Deus Todo-Poderoso, tudo é possível ao que crê. Se você crê, então é possível. E a sua árvore vai frutificar. Só não fique neurótico desejando que ela frutifique no primeiro mês, no segundo mês, no primeiro ano, no segundo ano. Ela vai prosperar no tempo certo. Tudo é possível ao que crê. O problema nunca é o quanto Jesus pode fazer por nós. Sabe qual é o problema? Líder, irmãos, irmãs, o problema reside no que nós podemos crer. Nós é que não cremos. Porque se nós crermos, Ele pode tudo e Ele nos dá autoridade para realizar a obra dele, obras maiores do que Ele fez. É como Jesus disse a dois cegos, certa ocasião: faça-se conforme a vossa fé. Mateus capítulo 9, 29. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passeiam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Aleluia! Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passeiam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. O coração de Daniel era totalmente dele e o Senhor se mostrou forte para com ele. Ele passeou pela terra, olhou, viu em Daniel um jovem segundo o seu coração e realizou essa obra. Pela graça de Deus, você pode ser esse líder. Aqui eu encerro e encerro com esse versículo. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passeiam por toda a terra. Ele está passeando agora. Ele está passando agora. Ele está olhando a terra inteira agora. Agora. Agora. Em nome de Jesus. E ele vai se mostrar forte para com aqueles. Há uma condição aqui. Para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Entregue o teu coração totalmente a ele. Entregue o teu coração, líder, totalmente a ele. Confia nele, não no livro da semana. Confia nele. Confia nele. Confia nele, querido. Confia nele, irmã. Confia nele. E se você mantiver a pureza pessoal, a humildade e a fé, você vai ter um ministério semelhante ao de Daniel. Não nas mesmas características contextuais, claro. Claro que não. Aquele era outro momento. Mas Deus vai se fazer forte com você. Deus vai te levantar como levantou Daniel. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos estão passeando agora. Eu estou vendo o Senhor passeando com seus olhos por toda a terra. E ainda enviando os seus anjos a espiar. Espiem para mim por toda a terra. Espiem para mim toda a terra. E eu também espio por toda a terra. E eu quero me fazer forte. Eu quero me fazer forte com alguém. Mas só tem uma condição: é para com aqueles cujo coração é totalmente meu, que tem pureza pessoal, que tem humildade e que tem fé. Você vai ser esse líder em nome de Jesus. Amém. Amados, essa palavra seria ministrada no final de semana, mas nesse final de semana nós abrimos a porta do segundo trabalho, que será inaugurado agora em julho, quando o nosso presidente estiver aqui. O presidente nacional vai estar aqui. E quando ele estiver aqui, ele vai abrir esse trabalho oficialmente, inaugurar oficialmente. Mas nós abrimos as portas, e só de abrir as portas, eu falei: Senhor, quem sabe possa entrar uma pessoa, só de abrir as portas, não temos nada lá ainda, nada de estrutura, mas a estrutura foi chegando durante o dia. Primeiro, aconteceu um milagre, e depois chegaram três visitantes, só de abrir a porta, irmãos. Três visitantes. Ah, o Senhor se faz forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Ele vai fazer isso com você. Ele está fazendo isso com você agora. Ele está fazendo isso com você agora. Transmita essa mensagem, por favor. Mande para mais pessoas. Transmita. Avise para ela: olha, vai demorar uma hora, mas você precisa ouvir, porque o Senhor vai fazer uma transformação tremenda na sua vida. Ele vai abrir portas que você pensou que estavam fechadas. E ele vai fechar portas que o maligno estava tentando arrombar. Ele vai trancar e não vai deixar o maligno tocar na sua vida. O Senhor vai te abençoar poderosamente, como fez como Daniel. Envie, espalhe, espalhe, espalhe. E espalhe o blog também. Blog Logos 7. Só ponha o número 7.blogspot.com. Por favor, envie, envie, envie, dispare. Dispare, dispare. Por que, pastor? Só vai ganhar? Irmãos, eu não ganho nada. Nada. Quem me sustenta são alguns mantenedores. Nem a igreja aqui não tem condição. Nem a mim, nem ao pastor Jessé, nem a pastora Margarete. Ninguém. Alguns mantenedores. E pouquíssimos, se comparados aos frutos que o Senhor me deu ao longo do ministério. Que as pessoas acabam se esquecendo ao longo dos anos, né? Como 10 leprosos foram curados, mas só um voltou. Não importa, Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Ele é totalmente confiável, ele é totalmente poderoso. Ele fará tudo o que tem que fazer. Que Deus te abençoe e te guarde. Essa mensagem foi hoje, mas logo, logo voltarão as mensagens de Jeremias, porque eu vou autorizar, autorizar não, entrar, pedir, né? A pastora já está bem melhor, a pastora ministrar. E está chegando também mais um grande resumo do Apocalipse com a missionária Vívia. E está chegando também palavras do pastor Jessé, que eu quero que vocês conheçam. Depois vou apresentar o pastor Eronius. Vai ser uma coisa tremenda, um atrás do outro. Pastor Zacarias. Vai ser uma palavra atrás da outra. E vocês vão sendo edificados e vão espalhando essa mensagem, a mensagem da cruz. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa eu trocar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça juntamente com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.